estrada da morte me encontrei e aprendi toda a dificuldade que me faça admitir. Sou um fraco, infelizmente, um fraco de riqueza com ideia contundente que vem assumir os seus enganos. Cada coração que um dia já causei algum dano. Perdão, amores e amigos, por cada madrugada que eu vos tenha esquecido. Passou, agora é só passado, e noites mal dormidas que eu sofria calado, acorrentado, sim, pelas minhas opções. E hoje pago o preço dessas minhas opções. Desilusões e falsas amizades, dou a minha cara tapa pra saber de toda a verdade. A maldade no coração de um irmão faz a vida vulnerável nessa busca por cifrão. Me escondo atrás do muro, não deixo ninguém entrar. O meu passado eu tranquei no escuro, não sei se vai voltar agora. Misturo o fim com o começo de tanta merda que eu já fiz. Eu não sei se